Yeah, sei que essa bitch me acha sem graça. Faço trap, eu não faço comédia. Toda semana uma na minha casa. Eu nunca bato na mesma tecla. Modelo que sobe, modelo que desce. Parece um desfile na favela. Se prepara pro jogo, levanta, se aquece. Parece um desfile na favela. Cabeça gira igual Blade Blade. Seu peito, meu papel de parede. Quer usar meus kits, aí cê quebra a banca. Tá achando que é outlet. Ela não é sua, só tava na sua vez. Insinua, que eu que te fude bem. Continua. Me diz o que eu já sei. Se cê quer fuder num quarto de hotel, mas aluga. Judiação ela acha que é única. Fica tranquila, baby. Só hoje você é única. Sendo assim cê não se desaponta. Só rebola essa bunda no beat do buga. Pula, pula. Me trata igual brinquedo. Minha pica faz de pula, pula. Yeah. Parece um bambolê. O jeito que mexe essa cintura. Eu danço, uma dessa eu tá sobe. Parece um desfile na favela. Yeah. Toda a grana que sobe. Compro mime presente pra ela. E tudo que nós porta vira tendência na quebra. Yeah. E o dinheiro nós torra. Dessa vida nada leva. Não queria mentir, não queria nem tocar no assunto. Porque a gente nem tava junto. Sei que cisma que manda em mim. Ainda eu que saio de ruim. Mas você já conheceu assim. Eu não nego que sou vagabundo. Cê gosta da trans e eu trato com carinho. Mentiu bem, mas eu já sabia da verdade. Kevin vem, mas é só lance de sacanagem. E também gosto quando cê senta pro drag. Se apegar faz parte. Mas eu não vou bater nessa tecla. Sei que essa bitch me acha sem graça. Faço trap, eu não faço comédia. Toda semana uma na minha casa. Eu nunca bato na mesma tecla. Modelo que sobe, modelo que desce. Parece um desfile na favela. Se prepara pro jogo, levanta, se aquece. Parece um desfile na favela. Cabeça gira igual Blade Blade. Seu peito, meu papel de parede. Quer usar meus kits, aí cê quebra a banca. Tá achando que é outlet. Ela não é sua, só tava na sua vez. Insinua, que eu que te fude bem. Continua. Me diz o que eu já sei. Se cê quer fuder num quarto de hotel, mas aluga.